Paz do Senhor. Já passou, mas ontem eu recebi um telefonema e infelizmente a pessoa disse assim: olha pastor, eu tô com esse versículo aqui na cabeça, veio na minha cabeça e eu quero te dizer. E usou aquele versículo para me atacar, para me derrubar, tentar me destruir, entristecer. Parecia Jesus naquele dia da tentação ouvindo o diabo falar e mencionar versículos bíblicos para derrubar Jesus. Mas eu me lembrei também num dia de futebol que eu estava jogando, eu era moleque ainda, e foi um escanteio, uma bola de canto, a bola veio na direção da minha cabeça, perfeita, redondinha, macia. Eu peguei, pulei, fui lá em cima, dei aquela cabeçada e gol! E de repente eu escutei assim, porque a bola veio na minha cabeça e eu fiz gol contra, joguei pro lado errado. Eu acho que foi isso que aconteceu. Tem gente que quando vem o versículo bíblico na sua cabeça, ele cabeceia para o lado errado, ele ataca o irmão. Não faça gol contra. Pense nisso, Deus te abençoe e até amanhã.